te ver sorrir. Ah, fico olhando e entendo o teu sofrimento. Sei que dói, te castiga a todo momento. Já passei por isso de amar, se entregar, pensando que a felicidade tinha vindo pra ficar. Aí cai o pano, o sonho se acaba, certo de que tinha tudo, se vê sem nada. Então esquece esse alguém que não te dá valor, não te dá carinho, não te dá amor. Eu te vejo sofrer tanto, pelos cantos a chorar. Estou sempre ao seu lado, mas você parece não notar que eu quero te amar e que tem um mundo lindo pra você. Meu amor, não chore assim, eu vim pra te fazer feliz. Quero te ver sorrir. Meu amor, olha pra mim, vem ser a flor do meu jardim. Quero te ver sorrir. Sei que temos boas chances pra felicidade. Entre nós já existe uma boa amizade. A verdade é que não posso mais te ver assim, perdida num caminho que parece não ter fim. Me deixa te ajudar a superar esse drama. Não sofra em vão por alguém que não te ama, e quem te ama está aqui bem na sua frente. Não fuja, você vai ver que vai ser diferente. Eu te vejo sofrer tanto, pelos cantos a chorar. Estou sempre ao seu lado, mas você parece não notar que eu quero te amar e que tem um mundo lindo pra você. Meu amor, não chore assim, eu vim pra te fazer feliz. Quero te ver sorrir. Meu amor, olha pra mim, vem ser a flor do meu jardim. Quero te ver sorrir.